21. Wort A. Monique. Wort B. Centro. Wort C. Kiosk. Wort D. Banco. Wort E. Praça. Wort F. Máquina. Wort G. Bragança. Wort H. Simpática.